229, deixa para 2 mil pés, QNH1904, livre ali essa trilha, por favor, já está estabilizando. 2.904, depois seria estabilizado 229. Direita, transponde 5122, controle em 119.8. Vai prosseguir via Axé ou Forte? 0 para a parte do Rio, pode iniciar muito bem. Confirme para o solo. 9-6-6-0 após a passagem do Rio, pode iniciar muito bem. Aguarde, por gentileza, lá, apto, 6-6-0. Volta. General 9975, repita o seu V. Federal 9975, autorizado o táxi via parte 3, parte ONU, Índia e Alfa. Ponto de espera, confirmando, seguindo a aeronave à frente, Rio, Boeing 767 da Rio, via parte 3, parte ONU, Índia e Alfa. Ponto de espera, pistola 0, chama na torre em ONU, ONU 8, decimal 95, ajuste ONU 0 no 4. Rio 597303, a bordo 3:40, alterna Salvador. Rio 5973, autorizado táxi, via parte 3, parte ONU, Índia e Alfa. Ponto de espera, pistola 0, chame torre em ONU, ONU 8, decimal 95, ajuste 10, 14. Estado 1094, autorizado táxi, parte 3, parte 1, Índia e Alfa. Ponto de espera da 10, chama 1895, cuidado, bom dia. Estabilizaram o passe 3229. Completo final do procedimento, chame a torre 1895. 1895, bom dia. Bom dia. Sete, passa da passagem da segunda aeronave federal, está autorizado por direcionamento, maritaque do atacamento do Sérgio. Salvador, bom dia, da 3153, informação Índia, está no 05340 para o Galeão. Romeu Lima, estamos checando com o centro do seu plano de voo. Aguarde, por gentileza, cópia. Romeu Lima, estamos checando com o centro o plano de voo, seu plano de voo. Aguarde, por gentileza, coordenação e cópia. Torre Salvador, bom dia, 5973 da Rio, ponto de espera da 10. Deixa o 5973, mas eu vou esperar pelo aeronave já passando marca desse ano para pouso no 10. Está mantendo o ponto de espera da 10, 5973. Era curva direita, transponder 5154, frequência do controle em 1119.8. Autorizado 340 para o Galeão e Anta, November 857, decola da pista 10 com curva à direita no perfil da El, Leda, voz direta e Irume. Transponder 5154, controle a voz 119.8, TAM 3153. TAM 3153, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Camará para puxar o sonar, TAM 3153. Vocês três, visual, como é que a renda passarela na posição final do 10? Afirma, senhor, visual. Faz a passagem do mesmo ali, onde é a cabeceira no 10? Faz a passagem da passarela ali, uma pena no 10, que nós temos. Era 5905 da presente, chame torre em 1118, decimal 95. Série 5905, continua a frente para o Bruno, pede militar. Gente, 02, autorizado o táxi, pode militar. Reporta no hotel para ingresso na pista 0. Sua série era 5905. Confirma também se deu a partir da inspeção. Gente, o Sua série 5905, reporta no hotel para ingresso. Pista 17, primeira curva à direita, transponde o 401, controle em 119.8. Romeu Lima, cotejamento correto, quando pronto, chame torre em 118.95. Apsa cargo 6570, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera pistola 0, chame torre em 118.95, ajuste 1-0 no 4. Centralizado no 0-4, 1-2-1995, pátio 3, pátio 1, Índia e Alfa, acertar 6570. Confirmando a frequência do controle em 1-118.95. Confirmando a torre, você pode estar presente. Confirma a torre em 1-118.95. Base livre de decolagem 1-0, vento 1-0-0 graus, 7-9. Livre de decolagem 1-0, 5-9, 7-3. Pátio 3, atento às instruções do balizador. Alfa, filho, pátio 3, atento às instruções do balizador. Caso 2704, solo. Pronto, cópia. Autorizado Recife, nível 350, primeira via Pesulu 17, saída Puca, Jamo, Aru, decola pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5404, frequência do controle em 1-19.8. Cotejamento correto, confirme a posição. O Fera 5905, representante chama o solo do Zeno. Chamou o controle, torre, 7-3, decolagem 1-5, chama controle 1-19-8, aciona 5-1-5-7, o Rio 5973. 5157, lugar 1, identity aqui, chama 198. Opa, Juliette, Pátio, Índia e Alfa novamente. Alfa, Juliette, Pátio, Índia e Alfa. Índia 9975, livre de decolagem. 0-0-0-0 graus, 99. Acabou de informar que a posição será 03 Romeu. Tem condições de efetuar o backtrack e prosseguir? Afirmativo. Sim. 03 Romeu, muito obrigado. 3 da Rio, 3 e 300, curva esquerda. 5973, acione o código 5157. 5157, acionado, 5973. 5973, contato radar na decolagem. Vai vir a PUCA para o 370. Via PUCA 370, 5973. 5, decola 216, chama o controle 1, 1, 9, 8. Controle 1, 9, 8. Será o 9975 decolando sua escuta. Será o 9975, contato com a barra da decolagem da via da EL para o 360. Sobe via da EL para o 360, o 9975. Pode ir direto da EL, Leda? São 2000 Ledas, que verá o 9975. Faz 2000 Ledas. É 570, subindo via decolagem pista 10, vem com 100 graus, 009. Cargo 6570, contato radar na decolagem, da via Puca para o 350. Via Puca para o 350, 6570. Decola pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5175, frequência do controle em 1-19-8. Cruzar 360, via Pesulo 1-0, decola 1-0 direita, da Elveda Mótima, da 9-8 controle, 5175, transponder gol 7-9. Golo 759, correto, reporte pronto para o pushback e a agora pronto, golo 759. Fala Federal 9970 para pushback e acionamento. Fala Federal 9970 autorizado, pushback e acionamento, chama para o táxi. Chamarei para o táxi, Federal 9970. Ajuste permanece 1014. Ajuste 1014, afirma. Chama o controle 1-9-8. Controle 6-9-8. 3, chama o registro 1-2. 545, alterna 12685. 2545, 2685. Obrigado, bom dia. Bom dia. Confirme o nível aparato, meu Mike Acubito. Sala 5905. Sala 5905, contato radar na decolagem, da via da ELA 200. Da ELA 200. Já o pessoal do Taxi Reporta na Oscar para ligar a squad 108. Romeu, Mike, Eco Vitor, confirme o local de estacionamento e pronto, cópia. 1-3-3-9-5. 1-3-3-9-5. 1-3-3-9-5. Verifico 1-3-3-9-5. Obrigado, bom dia. Sim. Confirmando, transponder 5173, Mike Acubito. Correto, para acionamento, chame torre em 1-1-8-95. Sim, autorizado, o táxi reporta não, se prenda. Escolha a chama 7 da cola, pela curva direita, na escolha a cena padrão. Chama 7 da cola, guardião 08, estimado de voo. Apta cargo 6570, chame Recife 12545, alterna 12685. 2545, bom dia, 1570. Sua mensagem? Google 1759, para o pushback de acionamento, posição 08. Fono 759, autorizado, pushback de acionamento, chão e pronto para o táxi. Pelo ótimo, para o táxi, 1472, Então, I'm 239 approach. Torre em 1-1-2-9-5, Papa Romeu Lima. Decolado aos 2-4, chama controle em 1-1-9-2-8. Romeu Romeu Lima, mantenha o nome do PES, corredora Xé, reporte, fora da barra. Python Line 229, qual o cadente? Via Aman, arrival, to flight level 050, que no último 014. Está autorizado, puxa e vem acionamento, chame para o táxi. Autorizado, puxa e acionar, chamada para o táxi, 3-1-2-5-3. Alfa, aguarde. Romeu Índia, no Demeral, só confirme o local de sobrevoo. Mantendo em condições de dor, no litoral, reporte na Farol da Barra. Para você estar aqui, acupar a lua, alô. Tem que manter aqui a distância. Aqui, acupar a lua, alô, você está para a Farol da Barra. Principal, observando o Airbus Defect e pronto estiver com portão 5, quando com segurança segue via Indy e Alfa, teu ponto de espera pressão 0, ajuste no 04. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118.95 no 759, tem um bom voo. Alfa, ligado o táxi, com cautela, após o portão 5, Indy Alfa, após 18.95, torre e 14 ajuste, bom, no táxi central. Uno 55 Campinas, confirme a autonomia? 303 hora 39. 0339, copiado, 3153. Taxi em frente à direita, via Índia, até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 014. No ponto de espera como do, número 2, chame torre 118, decimal 953, 153, tá bom? Frente limpa, né, à direita e Índia, no ponto de espera da pista 1-0, 1-1-895-14-13-153, ponto número 2. Temos um 9970 para o táxi, com dois a bordo, alternando São Luís, 6 horas de autonomia. 6 horas 02, Sierra Bravo, Sierra Lima, Sideral 9970, copiado, táxi autorizado, parte 3, parte principal Índia, ponto de espera pistando 0, ajuste no 014, no ponto de espera quando pronto, chame torre 118, decimal 95, Sideral 9970. Livre táxi, ponto de espera, 118.95, Sideral 9970. Bom dia, João, Alfa Yankee. Alfa Yankee, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor, Alfa Yankee, está no pátio 3, para o Serra Reboque, para o gate 09 do pátio principal. Gente, aguarde um minuto para o início do reboque, o Alfa Yankee. Ah, tudo aqui, o Yankee aqui na guarda. Salvador, bom dia, parceiro 2223. Bom dia, 2223, para a vitória da conquista, aguarde um minuto, cópia, prepare a árvore, leva. Árvore, leva, muito obrigado. Salvador, é o 1649, para o Porto de Douro, da CDS. No 649, Juliette, confere, aguarde número 2 para a cópia no 649. Aguardando no 649, tá? Então, Romeu Lima, seu tráfego está na sua posição de 1:10, está em destino 080 para 4.006. Contato radar, subindo para o 3, vai a 0, via Dial. 320 Dial, quando possível, vai para o Edmótima. Autorizo o Lido na minha área. Lido na Fara, vai ser para o lugar. 3153, vai ser realizado para a separação de tráfego. Direto, conforme rota, corredor axé, decola pistão no 7, curva à direita, transponder 0130, controle em 1119, decimal 8. Alfa, confirme o POB. Isso, a coordenação. Olá, meu Lima, informe seu estimado para pouso. 0014. Yeah, in 2 positive, clear net ILS, final report set for America 339. Então, meu Lima, informe seu estimado para pouso. 2223.4. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, DCT Elefa, DCT Opor, DCT Victor Charlie Oscar, DCT, saída Arbor, Elefa, decola pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5171, controle em 1-1-9, décima 8. Autorizado Conquista, 180, DCT Elefa, DCT Arbor, Elefa. Decola a primeira curva à direita, 5-7-1-7-9-8, por favor. Passarelo 2223, repita o transponder. 5-1-7-1. Reto, reparte pronto para o pushback e acionamento. Bom dia, contato Natal, segura para o 340 via Tael. 340 via Tael, 3153. Até. Autorizado, posto seguro nível 360, primeiro via pelo WISC 50, BDEV após DCT. Saída da El Leda BDEV, decola pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5405, controle em 1-1-9, décima 8. Correto, repasse pronto para o pushback e acionamento. Reportaremos, o nome é passado. Nós só estamos aguardando o operador de 5 segundos. Vitor, tá de São Paulo 4, você porta 9, separa em grande. Yankee Echo, uma previsão para o Yankee Box. Alfa Yankee Anche, confirme. Positivo, só no Pat 3 já solicitado o reboque para o gate 9 do Pat 5. Alfa Yankee Anche, sentido do reboque Pat 3, reporte para o ingresso no Pat 1 no Pat 3. Afirmativo, iniciará o reboque e chamará para ingresso ao Pat 1. Obrigado. Pode colocar mais? Já estamos lá no local. E mais um lugar maior para seguir. Amazon Super Night Tower, 118.995. 1895, Mega 39, good morning. 24, Mega 239 with the ILS, runway 10. American Airlines 229, good morning. Continue approach, support line again, tower locker, KNH 1014. Continue the approach, 1014, Mega 239. 0320, via Momo. 320 via mão. Cadê o Vavão da presente? Faz 3 mil pés autorizados. Faz 3 mil autorizados. 3 mil. 2 mil. 290 graus do Sul, de novembro alto. Second 229, you're down a lot. Make a 229, continue approaching, and I will report you when the runway is located. Continue the approach, man. Rono 649, autorizado, pushback e acionamento, chama para o táxi. Livre para o táxi, Rono 649. Aero 5905, controle. Sim, suba o sistema de voo 1180. Até 1180, sim. Falando 7595, condição de incrementar a razão de subida ao cruzar o nível 190, será autorizado o mote. 790, incrementando após, vai ser autorizado o mote novo. Vamos botar 759. 30 degrees, 10 knots, American 229. I could land on my 10 American 229. Mantendo 1 no meu pé no corredor Axé, reporte no farol da barra. Mantendo 1 no meu pé no corredor Axé, reportará no farol da barra, 1 de novo para 1. O sol, sim. Estamos no centro, estamos com o tráfego de Colômbia, frente já no setor número 10, na direção de Carol de Itapuã. Estamos no decolagem, então, setor 010, com o Márcio. Plano ótimo, 3.0.3.3.9.5, voo 179, bom dia. America 239 is taxi approved via taxiway Alpha Hotel of taxiway Juliet. Alpha Hotel Hotel Juliet, I'm going to via 5905, suba para o 200, agora com o centro Recife, na frequência 1251, alternativa 3395. 351, 3395, até o 200. Meu Mike é com o Vitor, decolado, 42, chama o controle, 19218, bom voo. Camarão controle 198, Mike é com o Vitor. Meu Mike é com o Vitor. Mike é com o Vitor, bom dia, monte o código para o 5173, mantenha o número 6, direto Manati. 5173, meu pé, direto Manati, Mike é com o Vitor. Salvador, copiado, táxi autorizado até através do portal 612 ou no 649, chama através do 612, a senhora guarda o seu possível táxi. Ok, chamaremos através do 612, só confirmado 3 horas e 4 no nosso seu colônia. 0304, copiado. Obrigado. Apenas confirmando o comandante Bandeira e o estimado é de 15 minutos. O mesmo agora acabando o reboque do portão 3, pressão, acabando o pushback do portão 3, segue o mesmo via Índia até o ponto de espera pistola 0014 KNH, no ponto de espera quando pronto, chama a torre 118 acima 95 no 649. Bom, zero, vamos agora, temos aeronave azul, 1189. Pushback acionamento, passarelo 2223. Passarelo 2223, autorizado pushback acionamento, chame para o táxi. Passa, tá. Azul 2704, autorizado táxi via pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, pista 10, chame torre em 1-18 decimal 95, ajuste 1-0-1-4. Táxi, Índia e Alfa, 3-1-5-3, chame o pé Recife, na frequência 1-2-5-1, alternativa 3-3-9-5. 04, autorizado, linha de decolar, 1-0-1, 0-0-1, 0-0-9. Wide 107, decolado 45, chama controle 119, disse 18, pegou. 1-0-9-8-7. Controle Salvador, eu aguardo 107. Então 07, mantendo 503, é ponto visual conte, né? 7. Salve Salvador, é o Mike Bravo Golf. Para o táxi, estou passando 2-2-3, estamos com 5-6, 6 horas alternando Guarulhos. 723, repita a autonomia. 6 horas mais 12 minutos. Sente passarinho 2223, autorizado o táxi via Pátio 3, Pátio Uno, Índia e Alfa. Ponto de espera, pista 10, chame torre em Uno, Uno 8, decimal 95, ajuste 10 no 4. Termina 14, autorizado Índia, Alfa, ponto de espera 295, por favor. Salve Salvador, Mike Bravo Golf. Mike Bravo Golf, Salve Salvador. Bom dia, solicito autorização de reporte da remota 13 para a posição 612 aqui no pátio principal. Mike Bravo Golf, aguarde. Aguardando. Veracruz? 4-4-4-9, chama o controle em 1-1-9-1-8. 19-8-1-0-7-0-4. Então, você mais ou menos estimado que irá prosseguir para Valença ou não? No controle, tem sequência ali. Salvador Azul 2704, Fuca. Isso que não quero. Quero trazer um número. Livre decolagem 10, bom, aumenta a nota. Bom dia. Mike Bravo Golf, São Salvador. Me escuta, Mike Bravo Golf. Reboque, reporte calçado, posição 06. Repassar a conclusão no, na posição 612? Confirme, vai prosseguir para 612? Positivo. Vai prosseguir. Ok, então se manda. Siga para controle, região 08. Do farol da base, até tem da aeronave prosseguindo para a Vera Cruz, mantendo o número 3, aponta no farol da base. Número 649, decolador 50, chama o controle 1, 1-9-8. 1-9-8, 1-9-8. Pelo 649, contato uma base, subindo para o 360 via da EL. 360 da EL, Rua 649. Delta Hotel Golf, a seguinte estação via Mari, Delta 050. 43, decolador 52, chama controle 1, 19, 19, 19, 10, 10, 2, 3, decolou, na sua escuta. Saiu 26, corrigição, saiu 26, 3, contato radar, 5180, sai da água. Ele solicita o nível final 160, senhor Hilton. Informa que não consegue cumprir a restrição, ok? Já 08, posso entrar 2 e fica. Passar 23, autorizado 160, Cuba sem restrição. Caso será vetorado para continuar a subida. Sente. Siga. Souza e Valença irá fazer procedimento. Eu não tenho entrado, estou informado e eu estou infeliz. Isso com o seu controle? A ação foi copiada, está autorizado direto, Valência com interferência livre. U2704, chama o C3, na frequência 12545, alternativa 12685. Confirme a frequência para a 2704. Primária 12545, secundária 12685. 2545, 2704. Zona 649, vai chamar o centro Recife, na frequência 12501, secundária 3395. Recife 1251, secundária 1365, 1649. Autoriza a portaria do 2223, voa direto a Elefa? A 2223 está autorizado direto a Elefa. O avião 08 já está próximo ao farol de Papuã, chama Torre, na sequência 18995. Para a Torre, chama 18995, agora. Tá bom, guardião 08. Guardião 08, prossiga. O guardião 08 está com a proa do farol de Papuã, estamos com o guardião da Torre, na 35. Guardião 08, sente, reporte nacional 35, ajuste 10114. Papara nacional 3508. Para meu Delta Hotel Golf, Rui Tuna na presente. Romeu Delta Hotel Golf, autorizado 2010, ajuste 1-0 no 4. Acelerando 2223, está curvando a esquerda para o 255, por mais umas 38 milhas para evitar problemas de onda. Quantos milhas? 38. Eu preciso que o senhor suplemente a razão de subida para não interferir no meu tráfego na chegada. Está cruzando 1-0-5 para 2-0-10. Está na sua... Está 11 horas para 34 milhas. O Mike Bravo Golf concluiu o reboque da posição 62. Pela atenção, obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Salvador, está na nossa posição de 11 horas, está a 30 milhas, está cruzando uma centena para 2 milhas. Paciente, você vê que está incrementando. Máximo aí, razão, acho que vai dar uns 2 pés, ok? Papa Alfa Serra Vitor, bom dia, via Bons, descendo para 4 mil pés, ajuste em Salvador, 1-0 no 4. Gente, descendo para 4 mil, via Bons, e via Bons, e aí. No solo aos 00, libera a esquerda e chave solo, mantém a escuta e ao estacionar, fica feliz. Saída 2016 já cruzou com o meu tráfego em altitude, o porte ao término do